Editorial. Prezados leitores, é com imenso prazer que apresentamos o volume 7, segunda edição de 2015 da revista Camini. Abre esta edição o artigo intitulado O Ensino Fundamental Público do Ceará à Luz das Transformações Socioeconômicas na Primeira Década do Século XXI, de autoria de Gerardo Clésio Maia Arruda. O autor constrói um panorama das consequências, para o ensino fundamental público, promovidas pelas mudanças na estrutura demográfica e no cenário socioeconômico, do estado do Ceará. Na sequência, é apresentado aos leitores o trabalho abre aspas trajetórias interrompidas no curso de psicologia em relação ao bacharelado interdisciplinar na UFBA fecha aspas, de Mônica Lima et al., no qual as autoras investigam a evasão no curso de psicologia da Universidade Federal da Bahia, no momento de implantação dos bacharelados interdisciplinares. O terceiro artigo, desta edição, de autoria de Camila Mugnai Vieira e Sabrina Alves Dias, tem como título abre aspas análise de projetos de inclusão inseridos nos projetos políticos pedagógicos de escolas municipais de ensino fundamental fecha aspas. Este estudo contribui com a discussão acerca da inclusão na escola pública, por meio da investigação de quatro projetos denominados abre aspas de inclusão fecha aspas, inseridos nos projetos político-pedagógicos de escolas municipais de ensino fundamental de do município de Marília, S.P. O trabalho seguinte denominado abre aspas ensino religioso em foco, solidão e ousadia nos anos iniciais do ensino fundamental fecha aspas tem autoria de Lourival José Martins Filho analisa o trabalho pedagógico, na disciplina de ensino religioso, de cinco professores licenciados em pedagogia, atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental, na rede estadual de ensino da cidade de Florianópolis em Santa Catarina. Renata Fernandes Fantassini e Tárcia Regina da Silveira Dias, autoras do quinto artigo desta edição, apresentam o estudo intitulado abre aspas Ensino Colaborativo, a percepção dos professores do AE de uma rede municipal de ensino fecha aspas. Nesse estudo, as autoras promovem uma análise sobre a percepção das professoras acerca da proposta de ensino colaborativo para a organização da educação inclusiva, no atendimento do aluno com deficiência intelectual, em classe comum e sala de recursos multifuncionais. O próximo artigo abre aspas Política de Formação Continuada de Professores. O PNAIC e o desafio da alfabetização na idade certa fecha aspas escrito por Andréa de Paula Pires e Marisa Schneckenberg aborda a concepção e gestão do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, como uma política pública educacional que busca promover a alfabetização para todas as crianças até os 8 anos de idade. Daniela Gureschi Rodrigues e Daniele Saeb, no sétimo artigo desta edição, o qual tem como título A Importância do Terceiro Saber de Mohan, ensinar a condição humana na formação do pedagogo, promovem uma análise da formação de professores sobre a perspectiva de Edgar Morin, considerando o terceiro saber, ensinar a condição humana, presente no livro abre aspas Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro fecha aspas. O trabalho intitulado abre aspas A Regulação da Educação Superior como Mecanismo Indutor de Qualidade, Desafios e Oportunidades no Contexto Brasileiro fecha aspas, de autoria de Tiago Henrique Almino Francisco et al., por sua vez, aborda o conceito de meta-avaliação presente no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil, ao longo de sua trajetória. O trabalho intitulado abre aspas Formação do Licenciado em Ciências Agrícolas, Conhecendo a Gestão e Organização da Educação Formal no Estágio Curricular fecha aspas, de Amidene Cristina Alves de Moraes et al., encerra a sessão de artigos originais desta segunda edição da Camine de 2015. O estudo buscou caracterizar e descrever o Colégio Agrícola Dom Agostinho Icas, CODAI, uma instituição suplementar da Universidade Federal Rural de Pernambuco enquanto instituição de ensino formal. Finalmente, este sétimo volume apresenta um relato de experiência e um relato de núcleo de ensino. O relato de experiência de autoria de Inês Maria, MZP, de Almeida e Rosalina Rodrigues de Oliveira tem como título abre aspas Formação docente, reflexões sobre a impossibilidade profissional fecha aspas e aborda um percurso de estudos e investigações acerca da formação continuada de professores e a implicação deste processo nas práticas docentes. O relato do núcleo de ensino, por sua vez, tem autoria de Ana Raquel Marques da Cunha Martins Portugal, sob o título abre aspas A utilização de história em quadrinhos no ensino de história fecha aspas e relata a experiência da autora, no trabalho com histórias em quadrinhos, como instrumento para o ensino da disciplina de história, em uma atuação junto a uma escola pública da cidade de Franca, São Paulo. Desejamos a todos uma ótima leitura. Os editores.